cá se fazem, cá se tocam. A Antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui ao último cá se fazem, cá se tocam do mês de Fevereiro, em que hoje trazemos uma estreia. À semelhança da semana passada, também era uma estreia, com o Calu, embora seja, enfim, alguém que já há muito tempo anda na música, o que não acontece com o Cristina Macena. Ainda que, para os mais atentos, obviamente, esperamos que haja já ouvintes assíduos, naturalmente, uma vez que já há quase 7 anos fazemos isto ininterruptamente, uma banda ou um autor por semana. A Cristina Macena já foi a vez que referido, nomeadamente, foi-lhe tecido os melhores elogios por via do Pedro Brunhosa, que a vem incluir no álbum Longe e depois numa versão ao vivo, que também já aqui falámos do Anjo da Guarda. E então é por aí que começamos a falar com a Cristina Macena. Antes de mais, bem-vinda ao Oliveira do Hospital, ainda Olá, que seja Pedro, virtualmente. É já me confidenciou na conversa prévia de que conhece a cidade, já aqui passou bem perto. Bem perto. E então, pelo qual a conversa vai começar aqui. O Pedro Brunhosa tem sido um anjo da guarda. É verdade. O Pedro foi sempre uma pessoa que acreditou em mim, desde o primeiro minuto. Sim, acho que se posso dizer que foi um anjo, o meu anjo de facto protetor até agora, não é? Porque de facto incentivou-me a continuar este trabalho, fez comigo, portanto ele foi o produtor deste trabalho que não se vê. E de facto tive esta carência neste disco e foi para mim uma grande ajuda na concretização deste trabalho e no fundo deste sonho, não é? De ter este trabalho realizado. Um homem contou que da montanha se toca ao céu, que se encontrou ao subir, mas ao descê-la se perdeu. Viu rastros de cobra e pegadas de leão. Esta vida não sobra quando se olha só para o chão. E tentou fugir do trigo, beijou o tempo como a um filho. Acordou numa alvorada, já sem nada para esconder. Então pensou assim: se houver um anjo da guarda que me abrace e se guarde dentro de mim, é tão só, só o fim. Cristina Macena. Outro homem contou-me que da cidade se vê o mundo, que é tão doce o desejo que nenhum beijo é profundo. Viu escadas de ouro e telhados de rubi. Pensou que o maior tesouro é cada qual saber de si. E tentou fugir da sombra, dizer à luz que não se esconda. Correu as ruas uma a uma, já sem nada para perder. E então gritou assim: se houver um anjo da guarda que me abrace e se guarde dentro de mim, é tão só, está só no fim. Se houver um anjo da guarda que me abraço e se guardo dentro de mim, porquê? Porque é tão só, está só no fim. Porque é tão só, está só no fim. Porque é tão só? Porque é tão só, está só no fim. Porque é tão só, estar só no fim. Cristina Macedo. Para os mais distraídos, a Cristina Macedo já falou aqui no nome do álbum, que é O Que Não Se Vê. Sim. E que eventualmente quem entendeu podia perceber que era o limiar da conversa, mas não é. O Que Não Se Vê. O que quer dizer com O Que Não Se Vê? De facto, leva-me a ser tão direto do que não se vê, porque de facto vivemos uma fase, talvez agora menos, com as dificuldades todas que o país atravessa e consequentemente as pessoas. Vivemos uma fase tendenciosa para a superficialidade, de olhar para as pessoas só aquilo que nos é fácil e mais cómodo, aparentemente. Mas há em cada pessoa, neste caso no meu disco, o que não se vê são todas as histórias e todas as memórias que eu trago em mim, todos os sentimentos, e que à partida quem olha para mim diretamente não percebe logo isso. Mas também se trata, é uma mensagem geral, dentro do possível, um alerta, não é uma mensagem, é um alerta, para que o que não se vê muitas vezes é aquilo que é mais importante. É preciso reforçar o olhar, é preciso ver o que há para ver em cada pessoa, e de facto uma fase tão difícil para todas as pessoas, é preciso ter isso em mente. É preciso dar essa atenção do interior e menos do exterior. Daí a ideia de, até como sigla da apresentação, vir a aparecer Uma Numa Terra, algo a chamar a atenção sobre o que é a luta da sobrevivência humana. É verdade, isto tem, muitas das minhas músicas são reflexivas, ou seja, são temas muito cotidianos, coisas que se passam mesmo ao nosso lado, que é no fundo a mensagem do Meu Nome é Terra. É uma mensagem de hoje estamos muito bem, mas amanhã a calçada é o sonho prestes a cair, ou seja, muitas vezes os que estão ao nosso lado e que estão mal, nós de um dia para o outro podemos ficar assim, não é? E cada vez repetidamente estamos a ver isto cada vez mais a acontecer no nosso dia-a-dia, e é preciso ter essa solidariedade e essa força para nos mantermos atentos. Na tertúlia do amanhecer, fracos são os rostos, e só o silêncio cala por breves segundos. Angústia dos distraídos não contamos, amparo nas noites caídas. Boa Nova, um mundo de emoções. Lento é o que não vê, que a calçada é o sonho prestes a cair numa fogueira de sol ou de madeira, que constrói este abrigo pronto a abalar. Despido e sem olheiras, bailar numa guerra sem lugar. O meu nome é terra, o meu nome é terra, o meu nome é terra, o meu nome é terra. Da fronteira nasce a luz, é de um olhar em janeiro, a leitura do futuro e de como avançar. Nesta prece da audição, os direitos se aclamam. O meu nome é terra, o meu nome é terra, o meu nome é terra, o meu nome é terra. É preciso sobreviver nos pontos que ligam alguma estação. Viver nos pontos que ligam alguma estação. Não se vê, é o que lemos, é um disco amadurecido praticamente em 5 anos, desde 2007. Esta espera, digamos assim, este longo tempo, foi o tempo suficiente que entendeu que o disco só deveria sair quando tivesse, de facto, amadurecido? Um disco é sempre, portanto, nós quando enviamos alguma coisa portanto, que fica ao dispor de todas as pessoas, é uma grande responsabilidade, não é? Porque eu encaro, pelo menos assim, é preciso que acreditar em cada palavra que se escreve e em cada som que se faz e estar, e neste caso também, como a produção que foi feita foi de um pormenor e de um trabalho incansável, eu acho que isso revela esse tempo, não só ter contribuído para o meu amadurecimento, que foi muito importante, mas também revela um enorme respeito que existe com as pessoas em geral, aquilo que elas vão ouvir, não é? E de facto, de todo, não queríamos fazer, ou não queria fazer, um trabalho descartável e demasiado imediato, e de facto é um trabalho muito, muito pensado e muito amadurecido e também muito sentido, não é? Sem dúvida. Encontrei uma luz que julgava perdida. Não sei se me chamas ou se já me encontro dentro de ti. Tenho fé no que te deixo, esse rastro de incerteza. Minha maior alegria seria se um abraço durasse uma vida. Errada na minha cruz, na minha cruz. Pode o mundo ser surpresa, pode o tempo ter calúnia, pode o teu verso ser ausente, pode o sonho ser futuro. Como te espero, como te espero. Vamos abrir a porta do seu coração para nos dar a conhecer quem é Cristina Macena. E eu vou fazer uma pequena introdução. Só dizer que nasce antes mais no Porto, vem a estudar música na Academia Musical Vilar do Paraíso, portanto, desde os seus 7 anos, e vem a estudar a piano e formação musical. Em 2005 vem a estudar na Escola de Jazz do Porto. E, curiosamente, é licenciada em Arquitetura, faz-me lembrar também o Tiago Betancourt, o Miguel Ângelo. Pois é, hoje... é incrível. O que significa... Há imensos arquitetos, não é? Barra músicos. O que significa muitas vezes é que não é uma mulher para uma arte só. Não, não, Pedro. De facto, a música é o meu, é o ponto onde eu me realizo, não é? Onde me sinto mais confortável, mais comigo mesma, posso dizer isso. No entanto, eu vejo sempre o mundo artístico muito interligado, não é? Há a construção de alguma coisa que eu sinto interiormente que se completa quando escrevo desenho, quando desenho escrevo, quando olho para um edifício, se calhar numa fachada, sou capaz de imaginar uma pintura, apetece-me gravar aquilo na mente. Pronto, há aqui uma interligação que faz a construção, talvez, da minha identidade, e isso é indissociável, e é por isso que, por exemplo, no álbum, portanto, todos os desenhos são feitos por mim, porque eu quis fazer essa extensão da minha pessoa em alguma coisa física, portanto, neste caso no CD, não é? Muito bem, já íamos pegar também dessa questão, da questão da pintura e na parte gráfica do disco. Curiosamente, vem a aparecer também com imagens, para quem já teve a oportunidade de ver o teledisco do Meu Nome é Terra, aparece espalhado lá pelo Boom Studios algumas imagens que presumo que serão suas também. É verdade, é verdade. No fundo são todas as minhas personagens que me acompanharam durante esse tempo todo. E são companheiros de viagem, estes cadernos onde eu desenho e onde eu escrevo, e que quis mostrar como pano de fundo é quase como se todo este mundo me tivesse a observar e que tivesse a entrar nesta imagem, não é? No do videoclipe. Está o tributo do ser quando se está perto. Fissuras se vão fechando no lado incerto. Afloram medos e mentiras belas contadas por mendigos que sopram solidão. Lágrimas contidas por berços de gelo não agarram a sorte. Acender o norte. Grito, pois esqueci de escrever as lavas puras que caem dos meus olhos. Respiro ainda ventos fortes. Mascarei esta dor de lata que não é mais do que um contínuo perdão. É seguindo que ajuda a amanhã do amanhã. Namorar o querer e prender o tempo, acender o norte. Escrever as lavas puras que caem dos meus olhos. Respiro ainda ventos fortes. Quando se escreve o que não se escreveu, é um rasgo de mel, um alívio que entrego à vida e à morte. Vamos fazer assim a pergunta, descurando a questão económica, naturalmente, que é que, enfim, é preciso ganhar dinheiro. Perdeu-se uma arquiteta, ganhou-se uma música, eventualmente teremos aqui pontos de contacto sempre. Pedro, eu acho que nunca se perde nada. Tudo se transforma, Lavoisier. Lavoisier, é isso. Nunca se perde nada. Eu acho que, de facto, como eu já lhe disse, realizo-me profundamente na música. Acho que a música resume, no fundo, quando me expresso através da música, resume toda a força, não é, que eu vou buscar a todas as outras coisas, eu deposito na forma, portanto, de escrever, de cantar, o som, porque é muito completo, não é? Em termos de arquitetura, eu sou de facto uma... A arquitetura possibilitou-me, eu costumo dizer, em termos de em termos mentais, uma estrutura de pensamento muito curiosa. O facto da arquitetura, quando pensamos num projeto, e eu vou fazer só um paralelo, quando pensamos num projeto, ou uma ideia de projeto, a arquitetura, portanto, dá-nos a ferramenta para conseguirmos pensar da ideia à execução do mesmo. Portanto, eu tenho a ideia de fazer uma casa, tenho visualmente uma imagem, mas depois há todo um processo até que os desenhos concretizam. É uma fase desse processo e depois há em si a obra e ela nasce. Portanto, o que acontece é que a arquitetura deu-me esta estrutura mental, este pensamento de que as coisas, quando nós acordamos com uma ideia, seja de uma música, seja de uma imagem visual, é mais fácil para mim disciplinar-me e tentar fazer com que essa ideia seja realmente o real. É isso. Portanto, foi extremamente útil esta minha passagem pela arquitetura e obviamente... acho que não poderei dizer que não quando tiver um convite para, eventualmente, na minha vida, para fazer trabalhos de arquitetura, obviamente. Não de uma forma rígida e com muito, portanto, dedicada a essa profissão, porque, de facto, adoraria estar a maior parte do meu tempo ligada à música, se for possível, não é? Como há pouco falou, gosta de desenhar, gosta de escrever. A estrutura do álbum em si, como dizemos há pouco, vem desde 2007, mas aqui o que está no que não se vê é algo bem mais recente, ou de algum modo foi escrevendo ao longo do tempo, sempre a pensar na possibilidade de vir a editar. Pedro, eu tenho as minhas primeiras, exato, tenho as minhas primeiras composições em 2007, entretanto, eu vou sempre escrevendo, não é? Eu todos os dias escrevo, e portanto vou sempre acrescentando novas músicas, novas letras, pronto. E o que aconteceu foi coisas muito simples, portanto, tinha iniciei o álbum, como imagino, com 15 ou 16 músicas, que se foi filtrando e foi-se escolhendo, mas ao longo do tempo também fui continuando a compor. Uhum. Portanto, chegava ao estúdio, ei, eu tenho mais esta canção nova, e então se calhar é melhor esta. E portanto, o que possibilitou que ao longo destes 4, 5 anos se fosse acrescentando um tempo novo. Sim, foi depurando estes 12 temas. Exatamente, ou seja, portanto, acho que as canções foram todas perfeitamente integradas. Portanto, não é um álbum escrito em 2007 completamente ultrapassado. Portanto, tem vivências recentes, tem memórias anteriores, tem recordações, tem, portanto, é um mundo ainda... Posso dizer que este álbum ainda está num mundo muito atual de Cristina Macena, não é? Ainda não é uma recordação passada, é também uma vida presente. Levo o paraíso e toda a paz sempre que me trazes um beijo. Sou tua no silêncio dos teus olhos, cansados. Tenho poemas livres na minha mão, eu sei, é por conta da nação. Carente sou nesta roda que gira. Visto branco que confunde o dia, e mais cedo traz a noite pelo teu braço. Mas sei que me trazes no peito, nessa urgência feroz que arrepia. Amor, este amor que voa não está preso por um fio. traga inseguro é quando se ausenta a tua mão. Este percurso que é modal já é história mundial. Avisto branco a que confundo o dia, e mais cedo traz a noite pelo teu braço. Confundo o dia e mais cedo traz a noite pelo teu braço. Liberto dor, a circulação destas notas para o piano. Pois não se espera por uma conversa ou cadeira vazia. Traz a noite pelo teu braço. Vêm lançar o, enfim, com o selo da Boom Studios, onde vêm gravar tanto precisamente do Porto. Recordo aqui também os Varuna, que também lá gravaram. Diga-me, o que é que foi de positivo a ligação à Boom Studios e que dedo é que isso tem para que o disco já chegasse fora? Ou se assim não fosse, teríamos eventualmente mais tarde uma edição de autor? Eu acho que era inevitável este disco sair, não é? De uma forma ou de outra, porque a vontade que existe em mim para que ele se realizasse era muita. Na Boom Studios eu tive uma oportunidade de ser, de facto, um dos melhores estúdios do país. A oportunidade de trabalhar com pessoas hiper profissionais, como o engenheiro João Bessa e como o Pedro Brunhosa, não é? Que muito contribuíram para que este disco saísse de facto com excelência. Que as condições em que foi gravado, a atenção que teve foi de facto muito importante para que ele fosse um trabalho rigoroso e com este som este som grande que este disco tem. Portanto, claro, eu não sei, não sei o que é que seria se isto não tivesse acontecido, não é? Mas estou muito feliz por isto ter acontecido desta forma, sem dúvida. Ora bem, vamos aqui à fase dos desafios. Para quem se estreia aqui na Boa Nova, há um conjunto de três desafios para o qual vamos começar. Imagine que vem tocar Oliveira do Hospital. Temos aqui o Parque de Mandanelho, que aliás o Pedro Brunhosa conhece bem, esteve aqui já por duas vezes e na última vez esteve connosco a falar e onde se falou no seu nome. Agora imagine-se aqui a tocar neste Parque de Mandanelho e que lhe dão a oportunidade de escolher consigo para vir duas bandas. E que duas bandas do Panorama Nacional gostaria que viessem consigo aqui para um concerto? Eu gosto de tantos, mas... olha, eu gostava muito, talvez, de pôr, se tivesse que escolher, de facto, de escolher alguns artistas que neste momento estão a par comigo a editar trabalhos. Muito bem. Olha, gostava muito, não conheço, mas aprecio, Vicente Palma, que é filho do Jorge Palma, não é? Sim, que bem. Tem um trabalho novo, agora editado. Parto porque sou. Deixo-te um pouco de mim, indo para onde sou. Talvez gostasse. Olha, vou escolher a Carminho. E a Carminho? Vou escolher a Carminho porque de facto gosto muito imenso da voz dela e da energia dela. Também não a conheço. Bom dia, digo sempre quando vem. Quando passam por mim os olhos seus. E mais diria aos olhos do meu bem. Se ao menos uma vez vissem os meus, e mais diria aos olhos do meu bem, se ao menos uma vez vissem os meus. Muito bem, numa altura em que encaravamos, a Carminho está a encher salas no Rio de Janeiro, portanto. Fantástico. O que é ótimo, o que é ótimo. Agora, o segundo desafio é este. Vem alguém da cena internacional e que vem tocar, por que não, aqui é Oliveira do Hospital. Mas chegando cá, diz, eu não preciso de ter no meu espetáculo a Cristina Macena. De onde gostaria muito que viesse um convite deste tipo? Olha, gostava muito do Jimmy Cullum. Eu gosto muito da desculpa, estou em branco, isto é muito complicado em direto. Mas muito bem, mas tem uma vantagem. É uma estreia. Creio que ainda ninguém tinha escolhido o Jimmy Cullum. Portanto... She left without a warning and took the red eye. De facto, adoro a relação que o Jimmy Cullum tem com o piano. É absolutamente admirável. E com o público. E com o público. Portanto, é uma liberdade que é contagiante. Agora vamos ao terceiro desafio. E este sim é que nos dizem que é muito difícil. Mas se calhar não vai ser. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor ou a uma banda nacional. E que pedem à Cristina Macena que faça uma versão de um tema para incluir nesse álbum. Estamos a falar de que autor e já agora que tema que escolheria. Jorge Palma. E a Estrela do Mar. É o tema que vai dizer que isto é sabe, graxa, mas não é. É o tema que mais gosto do Jorge Palma. É verdade. E existe uma versão muito, muito bonita do Tim, que não sei se conhece. O Tim tem uma versão do Estrela do Mar, que é muito interessante. Mas mil anos são pouco ou nada para a Estrela do Mar. Estrela do Mar. Só ele obedece, só ele me conhece, só ele sabe quem sou, no princípio e no fim. Só eu sou fiel e é ele quem me protege, quando alguém quer a força ser dono de mim. Agora passadas as fases dos desafios... Mas está muito bem. Passada essa fase, vamos agora falar sobre a componente do disco. Já disseram aqui outras bandas que, a partir do momento que há um disco, se torna tudo mais sério. É assim que sente também? Considera não, este o não, conselho? De maneira alguma. Eu acho que o disco ainda nos dá mais liberdade para podermos estar confiantes e acreditarmos naquilo que depositamos e na força que temos para dar às pessoas e que isso nos possibilita, portanto, ir para o palco, poder dar concertos, poder estar mais próximo das pessoas. Não, é precisamente o contrário. Eu tenho sorrido muito mais. Muito ali, mais. Aliás, tens dado aqui uma conversa muito bem disposta, o que é bom sinal. É verdade. Agora, estamos aqui a falar aqui do reverso da medalha da internet. Que é isto, que é a internet permite chegar às pessoas, permite divulgar, há pouco falámos do teledisco, que infelizmente em televisão e canal aberto não há espaço para passar nem o seu nem o de ninguém, porque enfim, os canais que temos, quer públicos, quer privados, mas que está, entre aspas, youtubado. Portanto, via internet as pessoas conseguem vê-lo. logo a internet tem a vantagem de massivamente chegar e democraticamente a quase todas as pessoas, mas também tem a desvantagem de que permite download pirata do disco. Agora, neste momento, como autora e como cantora, como é que vive com este fenómeno? De facto, quer dizer, eu ainda não tenho muito bem essa percepção, de facto, mas nunca acho, de facto, perfeitamente injusto, porque existe um trabalho durante muito tempo que é feito muitas vezes, portanto não há condições económicas para se poder pagar um artista ou para poder realizar um trabalho, portanto é feito, no fundo se deposita alguma coisa que se tem e que depois espera-se, passados uns anos, que isso possa pelo menos contribuir basicamente para a continuação desse mesmo trabalho, não é? Porque há coisas que é preciso investir para ter, não é? Seja um piano, seja um microfone, seja etc, não é? São os instrumentos de trabalho. Quando se faz download, portanto, entre aspas, pirata, não é? De um disco, acho que é um pouco o desrespeito, não é? Que existe por todos aqueles que somos autores, não é? Acho que 99 cêntimos por música, que é que, por exemplo, com iTunes cobra, é um pouco mais que um café, não é? Ou seja, quando fazemos essa comparação, é muito complicado. Porque não há necessidade. Se todos contribuirmos 99 cêntimos por uma música, provavelmente esse artista poderá perdurar mais 2 ou 3 anos, porque... Ou seja, tem possibilidades de gravar um segundo disco, um terceiro disco, não é? Ou poder fazer a continuação do seu trabalho. Porque tudo o que está envolvido em termos musicais tem um custo. Um estúdio tem um custo. Os próprios instrumentos, como já referi, têm um custo. As salas de ensaio têm um custo. Nunca podemos esquecer isso. Nós temos que pensar que não estamos a dar dinheiro... estamos a dar dinheiro, portanto, no fundo, a recompensar o trabalho que é feito para um artista, mas há toda uma estrutura à volta, não é? Que eu já referi, de gastos, como salas de ensaios, como gasolinas para os ensaios, como, não é? Que às vezes não são tão visíveis nem explicados às pessoas. Se nos cortam, no fundo, essa subsistência desse trabalho, não é possível continuar, quer dizer, é possível continuar a criar, só que não há estrutura para que possa receber essa criação, seja ela qual for. Nesse sentido, acho que as pessoas deviam refletir um pouco mais na altura em que fazem um pouco esse desrespeito, não é? Eu dizia aqui um colega seu, que já não me recordo quem, mas dizia que o download se tornou tão banal que as pessoas acabam já nem a ouvir as coisas. Fazer o download e está a andar, acabam por apagar, às vezes sem ouvir, não é? É verdade. E perde-se um bocado a razão de ser da música, não é? É verdade, é verdade. Há um tempo que sorri, há uma luz que mora em ti, sou eu. Um fundo que não é, há um mundo que não é só teu. Há um lado que é capaz, há um fado que é tenaz. Love. Claro, eu gosto de fazer esta pergunta. Temos que, antes de mais, situar os nossos ouvintes que estamos a falar quando o disco saiu há meio de dias. Portanto, há uma semana, é quando gravámos. Na realidade, o programa vai para o ar precisamente um mês depois. Daí que tínhamos de fazer esta pergunta. Criou expectativas com a saída deste O Que Não Se Vê? Olha, a minha expectativa, vou ser muito franca, é de facto que eu possa cantar neste país. A minha expectativa é somente que eu possa ter concertos. Portanto, a ideia do cartão de visita, não é? É, no fundo, é chegar perto das pessoas que ouviram o álbum, ter este feedback, no fundo, perceber o que é que a minha música simboliza para eles, não é? E ter esta retribuição meramente emotiva, portanto, gostaria muito de ter algum público. Mas passa essencialmente por eu ser feliz com este disco e conseguir ter alguns momentos, pronto, que o caracterizem, não é? E isso passa por concertos, passa por conversas, passa por sorrisos, passa por uma data de coisas no meu país. É isso. Acorda. O teu ombro já não espera. E traduz essa palavra que me olha e é assim que o povo resiste. É lutando que a vida insiste. Medo sem coragem, somos barco à vela, livres na viagem. E é assim que o povo resiste, é lutando que a vida insiste. Agora que neste momento o disco já está cá fora e já tem a oportunidade de o ouvir, presumo, isto é uma pergunta provocatória, já olhou para ele e disse assim, se fosse agora teria feito isto aqui ou ali diferente? Oh Pedro, não, eu não sou uma, sou de facto uma insatisfeita no sentido que acho sempre que maior curiosidade me vai levar ao melhor caminho, mas olho para o meu disco com a certeza que foi dado, portanto, todo o melhor de toda a equipa que esteve envolvida no disco, não é? Portanto, é um disco qual eu me orgulho muito, do qual confiei cada um, portanto, nas suas partes, lhes confiei o trabalho, ou seja, confiei na pessoa que o estava a executar, e confiei muito no Pedro, na produção do Pedro, sem dúvida. Portanto, é um disco que me sinto completamente realizada com ele. Acho que também em relação a se mudava alguma coisa, acho que tenho muito tempo. Muito acho que tenho muito tempo. Se tiver a oportunidade de fazer um segundo disco, tenho muito tempo de mudar, uhum. de fazer coisas e, novas. E tem a vantagem que nos espetáculos pode fazer as que ambientes quiser para as músicas, não é? Exato, mas neste momento estou completamente feliz com este disco. Muito feliz. E não tenho essa sensação de insatisfação com isto ou com aquilo. Não. Hoje vi-te em casa, numa janela perto do futuro. São repentes de visões, assaltos que se esquecem. Foges em silêncio, como se nunca tivesses falado. Mas é gente grande, pois espreito o teu muro. Abençoados pelos poetas trovadores, somos melodias nas bocas de quem não tem medo, no escuro de confiar. Cravo teu abraçar, que viagem nenhuma que acha que as pessoas, ao ouvir a sua música na rádio, a vão identificar pela voz? Será com este primeiro disco? Será nos discos que seguem? É um bocadinho difícil essa pergunta, não é? É, exatamente. E com isto, claro, estou aqui a assumir que a sua voz é algo de característica, portanto, que não, obrigada, que não encontramos no panorama português. Obrigada, Pedro. Eu acho que talvez seja, mas isto é o que eu penso em relação a todos os artistas que cantam e escrevem em português, é mais fácil, dado que nós somos mais, portanto, temos os sons do nosso português, é uma coisa, acho que é um bocado intuitivo, não é? Nós temos os sons da nossa língua e a forma como as pessoas, por isso é que reconhecemos rapidamente a voz de um amigo, ou a voz de um pai, ou a voz de um, não é? Quer dizer, porque é a nossa língua. E normalmente um artista de facto é mais reconhecido quando canta na sua língua, porque as pessoas estão mais atentas, percebem melhor. Exatamente. Diretamente, percebem melhor. Portanto, acho que os artistas que cantam em português ou que chegam a esse reconhecimento das pessoas, não é? São mais facilmente identificados do que os que cantam em inglês, obviamente, porque talvez isto não quer dizer que sejam melhores ou piores. Em termos de reconhecimento, sim, acho que é mais certo. Fácil na língua materna reconhecer os seus próprios artistas. Para além de que não tínhamos dúvida nenhuma que é um português que está a cantar, quando eventualmente com um tema em inglês, vamos pegar aqui um exemplo, está a passar num uma série portuguesa, onde venha a pedir para ter um tema seu. Sim. Ou ao mesmo tempo dando lá um tema dos Blind Zero. Sim. E estou a pegar um exemplo, Blind Zero, enfim, são do Norte, calhou. Sim. Não estou a fazer nenhuma crítica a essa questão. Eu, o que eu quero dizer é que, eventualmente, se, ouvindo o tema dos Blind Zero, que ninguém sabe se são britânicos, se são canadianos, se são portugueses, mas no seu caso ninguém vai ter essa dúvida, não é? Sim, quer dizer, eu também estou aqui a fazer uma análise geral sem ter, quer dizer, não, nós não sabemos muito bem como é que a massa das pessoas pensa, não é? Uhum. Mas penso que é mais fácil, não é? É mais fácil, no entanto, temos grupos que são, mesmo cantando em inglês, são fantásticos e que são reconhecíveis, claro. No seu imediato, não é? Quer dizer, não há uma regra, não é? Não há uma regra, mas naturalmente, quando cantamos ou quando escrevemos a nossa língua, ou quando as pessoas imediatamente têm um raciocínio muito mais direto, porque nós acordamos e pensamos em português. E sonhamos em português. E, isso, e a fórmula de sucesso ninguém conhece. Quantas bandas aqui passaram que dizem que os temas que às vezes eventualmente são, têm tido melhor aceitação por parte do público, chegam a dizer que não era um tema previsto entrar sequer no álbum, portanto... Pois, é incrível. Como vê... É mesmo isso. A idade é ter uma gola asseada, uma gota de perfume, um sorriso no espelho, uma loucura pensada, um segundo feio, uma luz tremida. Migalhas na madeira, não ter fato ou calção, ter notas soltas no bolso, amar a escuridão, é ter lume um canto e soleira no outro. Moras no meu colo, murmuras no meu vestido, acende um cigarro e morde a minha nudez. A idade é ter uma gola asseada, uma gota de perfume, um sorriso no espelho, uma loucura pensada, um segundo feio, uma luz tremida. Migalhas na madeira, não ter fato ou calção, ter notas soltas no bolso, amar a escuridão, é ter lume um canto e soleira no outro. Moras no meu colo, murmuras no meu vestido, acende um cigarro e morde a minha nudez. Como se não houvesse amanhã, ou como se não houvesse amanhã, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse. Um solavanco no chão, uma harmonia parada, um sorriso de soldão, uma faca no colchão. Como se não houvesse amanhã, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse. Cristina, olha, muito obrigado pela disponibilidade que teve para aqui muito com a Boa Nova. Obrigada, Pedro. E só vamos terminar fazendo uma perguntinha que é esta. Disse há pouco que... Foi... É mais um desafio, Pedro. Não, é simples. É, depurou as músicas que aqui estão no álbum, 12 músicas, e que disse que vai criando e facilmente vai criando. O que é que está aí na gaveta à espera do, ou melhor, do segundo álbum, o que se vê? Como disse? Essa foi uma provocação. Assim, não, já percebi. já percebi, pensei que se tinha enganado, mas não. Este foi o que não se vê, o segundo será o que se vê, portanto, o que é que está aí? Boa sugestão, Pedro. Oh, Pedro, eu tenho aqui uma gaveta grande, cheia de coisas, não é? Mas também não lhe consigo dar uma resposta futura. Eu faço as coisas muito por aquilo que sinto, não é? Por instinto, é mesmo isso. Portanto, tenho muitas músicas compostas e vou escrevendo e vou guardando, não é? Até que haja uma oportunidade e se houver, não é? Eu penso que sim, vou trabalhar para isso e lutar para isso, para que possa escrever um segundo, ou seja, integrar as minhas canções num segundo álbum, trabalhar já para um segundo álbum. Para já ainda é um bocadinho cedo, porque quero cantar este e quero viver este. Mas certamente há muita coisa na gaveta e haverá, não é? Porque vou continuando sempre a escrever e a compor. Muito bem. Ficamos aqui à espera de ver um concerto seu, até para ver se aparece lá para o meio o Estrela do Mar, pelo desafio. E assim, foi o Pedro Oliveira da Rádio Boa Nova que me desafiou a fazer isto. É isso, está prometido. Está prometido. Um abraço, Cristina. Obrigado por tudo. Um abraço. Muito obrigada. Um beijinho. Obrigada, Pedro. Deus. Obrigada por tudo. Agora escrevo em segredo até ao acordar. Fogem as asas, são pretas, sem farsas. Está na hora de voar. É o renascer. O porto já sem pressa. Mais vale um dia sobreviver, porque a janela está aberta. Como um fado de saudade, há que ter raça. Trago calada o desejo de um beijo, mas o anjo não tarda. Eu renascer, o porto já sem pressa.